de Deus. Deus, me dá a solução. Não quero mais o tiro no crânio, a mágoa no coração. Queria o mundo perfeito, a saída. Queria o fim dos tiros, das almas atingidas. Mas tenho a hipocrisia, a ambição, ódio de sobra. Não tenho a festa, a primavera, o som dos pássaros, o cheiro das rosas. O que me deram foi tecido de pele, varado de pistola. Me deram a lata pedra, o choro da senhora. Pensei no mundo digno de vida, mas nasci o que vê dinheiro como o ar que se respira. Deus me disse, estava escrito nos planos do Senhor, colher cabeça decepada ao invés da bela flor. Alagoas hoje é caminho, estágio pro inferno, caixão, fim do sonho, só resta o sono eterno. Ainda existem lágrimas, membro fora do corpo, feto na caixa de sapatos, vítima do aborto. Deflagro contra meu povo com a tal silenciada. Miséria é o clima bom, estratégia avançada pra face atingida não ter o sabor da compaixão. O lamento em forma de lágrimas na tampa do caixão. Caixão, caixão. Cansei da lágrima do canho aberto. Da homenagem póstuma, flores no cemitério. Espero o fim da injusta guerra. Que a bala não misture mais sangue pobre com terra. Cansei da lágrima do canho aberto. Da homenagem póstuma, flores no cemitério. Espero o fim da injusta guerra. Que a bala não misture mais sangue pobre com terra. Vejo no rosto de cada um as feridas inflamadas pelos furos da Dundum fotografia. Flores, dia dos finados, Théo Vilela bate o recorde. 3 meses, 400 assassinatos. Eles querem sangue, tragédia aqui no gueto. Pra favela ver destaque, coração fora do peito. Giroflex apagado, perigo em volta aqui. Ordem de prisão, é pé derrubando a porta, gerando infrações de segundos. Corpos na calçada, Alagoas morre aos prantos. Ainda existem lágrimas, me fala se a vida é produto descartável. Nascer pra morrer, gera algo aproveitável. Cadê a paz tão sonhada? Se o crânio pela metade é real na minha quebrada. Não vejo o lado bom, o sorriso encantador. Pra você o sangue não mostra a razão da minha dor. Que não me deixa enxergar os benefícios da era digital. Porque no carro do Playboy tem criança fazendo anal, impedindo o sonho de paz ao indivíduo. Cusão quer ver sorriso, mas tem sangue no cortiço. Não me julga não, pois só sabe quem sente. Não sou Deus, não fiz o homem que mata minha gente. Quem vive por aqui, mano, sabe o quanto é foda. Ver o moleque pondo terror pra escola ser ponto de droga. O menino sonhador de canhão na cintura, 12 anos é veterano no rolê de viatura. Faixa, estampa em camiseta, o rosto do finado fortalece a certeza que o sonho de paz aqui foi confirmado. Depois do bisturi virar no sétimo palmo, no momento o futuro sangra na frente da quadrada. Mata meu presente, ainda existem lágrimas. Cansei da lágrima do crânio aberto. Da homenagem póstuma, flores no cemitério. Espero o fim da injusta guerra. Que a bala não misture mais sangue pobre com terra. Cansei da lágrima do crânio aberto. Da homenagem póstuma, flores no cemitério. Espero o fim da injusta guerra. Que a